avise onde é que ela está. Procurei ela na cozinha e no banheiro, na casa inteira não consigo encontrar. Ela sai linda, mas só volta com dinheiro. Eu tô desconfiado que a Maristela sai pra trabalhar. Cadê a Maristela? Ei! Alguém viu a Maristela? Não! Responda por favor, por caridade, onde é que ela está? Cadê a Maristela? Ei! Alguém viu a Maristela? Não! Faz mais de 12 horas que eu não vejo, estou cansado de esperar. Oh, Maristela, volta, miséria, tu tá parecendo a vida. Maristela anda desobedecendo, metendo louco, ela sai sem avisar. Tô chateado com a cabeça doendo. Se alguém fica sabendo, me avise onde é que ela está. Procurei ela na cozinha e no banheiro, na casa inteira não consigo encontrar. Quando ela sai, ela volta com dinheiro. Eu tô desconfiado que a Maristela sai pra trabalhar.